Para o grupo do Lula de Piscada, está aguardando o seu sonho. Você confirma a radial e distância de Salvador? Gol 1160, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 109. Autorizado pouso na 10, gol no 1160. Confirme o pátio. Rapaz, é certo, senhor. Qual é o Papa Romeu Serra do Leco? Alô, Salvador, 639 de Lua, bom dia. Gené, 631, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Meu Sierra Azul Eco, apenas confirmando, vai a mil pés? Qual confia o Sierra Azul Eco? Confirmando mil pés? Mil pés, senhor. Gente, aguarde um instante, o Sierra Azul Eco. A gente vai coordenar o seu transponder junto ao centro. Para o Francisco Chamar 6312, 65 a bordo, 4 horas de afronamento na Salvador. Juliette, portão 8. Juliette para 08319. Aí que vou filmar esse controle. Ave de pouso em Valença? Ave de pouso em Valença? Tá os 22. 222 estimado para bolsa. Qual a posição que passa agora no litoral? Passa passando através do farol da barra. Prólogo 1160. 1160, segue de Alfa, Chimete da Juliette. Alfa, importando as exigências, 1160. Solo Salvador, 3859, formação Juliette, 360, Curitiba. Solo 3859, para Curitiba, 360, copia? Copia, 3859. Por Curitiba, 360, nível autorizado, via Antezulo 21, decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após Nítico, segue via a rota do plano. 5013. Primeira curva à direita, 1208. O controle, acione 5034 no transponder. Tá 3859, autorizado para Curitiba nível 360, via Pozolo 21. Decola pressão no zero, com curva direita, saída Arbor, Elefa, Nítico. Após Nítico, conforme rota do plano de voo. Controle 1208, transponder 5034, tá 3859. Correto, chame para pushback e acionamento, então 3859. 3859. Salvador, chame a 3, 1, 2, 4, 0, pronto. Canaé 6312, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Mantendo zero, né? Juliette, Corona 60. Corona 60, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Paulo, eu sei a azul, Eco, não escuta? Eco, ponte para a volta da Nascida. Confirmando a 328 da radial? Afirmo, 328, 128. Gente, Salvador para grupo de Zulu, pintados, mil pés. Decoda 17 para o Noroeste, 1208 controle, 5013 no transponder. 5013 no transponder para o Centro-Oeste, escola para o Noroeste, Centro-Oeste. Para o Noroeste, o Centro-Oeste, coordenação com a torre. Confirme apenas pessoas a bordo, autonomia alternativa? 3, alternativa Centro-Oeste, Centro-Oeste. Gente, para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre em 1895. O Papa Romeu Serra Azul. Eu também sou maraca, mais. Estou livre para a auto-ordenação em pouso. Chané 6312, autorizado a decolar, pista no zero, vento 140 graus, 099. Decolagem, vamos zero, Chané 32. Bom dia, Papa Romeu Serra Azul Eco. Torre. Papa Romeu Serra Azul Eco, torre. Papa, autorizado, chame para táxi, Papa Romeu Serra Azul Eco. Chamar a Azul de Papa Serra Azul Eco. Chané 6312, decolado ao Zuno 1, chame controle Salvador em 120, decimal 80. 2080-6312. Fortaleza, bom dia, Chané 6312, cruza 1200 na PUC. Chané 6312, já controle Salvador, contato radar, suba via PUC, nível de voo 350. 350, a boca 63, rapaz. Está autorizado, Papa Romeu Serra Zulueco, alinhar e decolar. Pro Norte. Alinha e decolar para o Pro Norte, Serra Zulueco. Pro 4, no portão 7, está autorizado, Júlio. 3304, ciente. Nossa, na Nicana, decolagem, Thiago Lanz. Papa Romeu Serra Zulu Eco, decolado ao Zuno 3, chame controle de Salvador em 120, decimal 80. Azul Eco. Sim, se é Azul Eco, decolador 13, chame controle em 120, decimal 80. 120, permanece Azul Eco. Sul 1-0, decolar da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208 controle, acione 50, 50 no transporte, 50, 50. Azul Eco, mantenha 506, caso de pouso em Quintada. Quintada, zona 340, para o Azul Eco. Zero copiado estimado, reporte a 20 milhas de Salvador, Serra do Oeste. 20 milhas de Salvador, reportará Serra do Oeste. Serra do Oeste vai manter qual altitude, a terra do destino? Não, o nosso plano foi solicitado 1000, autorizado a 100 de 1000. Autorizado no 1000 pés, Serra do Oeste. Bono 184 dessa via, para 2000 pés, autorizado sinal ILSXY, zero em forma estabilizada. Gente, desce via com 1021. Remotivo. Vai reportar estabilizado, 1184. Série 2582, chame agora Centro Recife, no 260, alternativa 1128, decimal 8. Centro Recife, 260, 288, bom dia, obrigado. R63-12, chame Centro Recife, 12545, alterna 12685. 12545-268563-12. 6312, controle. Salvador é o TAN 3304, ponto de espera da pista 10 para TAN 3304, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 140 graus, 099. Autorizado alinhar e decolar pista 10, TAN 3304. Correu o TAN 3304, solicita um minuto na posição. Seguinte, mantenha a ponta de espera, reporte pronto. Vai reportar novamente, TAN 3304. 02, por favor. Agora completamente pronto, TAN 3304. Sim, TAN 3304, autorizado a linha decolar. Pistão no zero, vento 150 graus, 099. A linha decola, pistão no zero, TAN 3304. Estabilizado em LS, X-ray da 10, 1184. 1184, chame agora a Torre Salvador, 1184. É, confia a frequência? 83995. 395, obrigado. Salvador com 1184, final da 10. Gol 1184, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Gente, 1184. Solo Salvador, TAN 3859, posição 4, pushback para meta, velocidade pessoal simultânea com 1. Viu o negócio de coordenar com mesmo? Afirmo, vai, velocidade pessoal está coordenando, 3259. TAN 3663, coordene com equipe de solo para efetuar o pushback junto com a aeronave da companhia no portão 4. TAN 3663. Será coordenado, obrigado. Eu li o Bravo, acho que prossiga. Gente, confirme radial e distância de Salvador. Salvador, radial. Quantas milhas fica ali de Salvador? Salvador, 140 graus, 089. Me pouso na 10, voo 1184. .300 via saída Argo, .300 ainda é negativo, modo alfa, Charlie, indicação de altitude, é que transforma. Ok, obrigado. E agora? Apenas modo alfa, sem a correção. Indicação de altitude agora cruzando 3.500, confere? Confere. Ativo 300, autorizado direto Elefa, TAN 3304. Ciente direto Elefa, da presente, 304. Livraste, chame Solo Salvador em 121, decimal 10. 211, 1184. Salvador, muito bom dia, 1184, ingressando alfa. 1184, segue alfa, chimiante da Juliette. Porteriante da Juliette, 1184. Eu, meu Bravo, acha copia? Salvador para Serra Brava, uniforme Romeu, 430, o nível, via rota, decolada 17, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, direto Conquista, após segue conforme a rota do plano. 1208, controle, 5037 no transponder. Acionamento, táxi, decolagem, chame a torre agora em 18.95, Papa Romeu, Romeu Gravois. Táxi 3663, 3h30, Galeão 161. 663, segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, PNH 1021. 0285, 3663. 3259 para o táxi do PLB de 161, alterna Guarulhos, 4 horas de autonomia. 3259, segue a aeronave da companhia, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1295, QNH 1021, bom voo. Livre táxi, ponto de espera da 10, 1021, no TAN 3859, obrigado pela coordenação. Salvador 3663, ponto de espera pronto. 3663, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 130 graus, 119. Decolar, está 10, 3663. Juliette, portão 3. Confirma, portão Juliette, portão 3. Azul 2590, contato radar afastado de Salvador, 64 milhas sudoeste, mantenha nível de voo 1970, voe Itape. Em Itape, intercepta via chegada, reporte para a descida. Voe Itape, pode estar de saída, chegada, reporte para a descida, Azul 2, à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 5057 transponder. Autorizando Guarulhos, Anísio 360, via Pendulo 10, decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Controle 1208 e transponder 057. Salvador, TAN 3859, ponte para dar 10 pronto. TAN 3859, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, pista no zero, TAN 3859. Romeu, Bravo Oscar, autorizado táxi via Papá, recorte no ponto de espera. Autorizado, alinhar e decolar, pista 17, vento 140 graus, 099, ajuste de altímetro 1021. Mantenha 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1021. Em TAP. Controle, bom dia, TAN 3663. Transferiu da El. Confirmando, desce 3000. E boa, ITAP, ITAP completa com o ILS X3 da 10, o azul 2590. Pode confirmar nosso número na aproximação? Número 1 na aproximação, azul 2590. Número 1, obrigado. O azul 2590 está livre das restrições de velocidade e de altitude no fixo de TAP, azul 2. É a camisa restante do azul 2590. 3663, contato radar, suba via da El, nível de voo 340. Da El, 340, 3663. Alinhado com o ponto de zero. TAN 3859, aguarde só um instante para decolagem. 3859, aguarde. Sorry, para informação, ali próximo a Alfa, tem um ganso. Parece um ganso. Vamos com a mais velha. Tá entre a nossa aeronave e a torre aqui, a torre velha. Senhora, Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, decolado aos 35, chame controle em 120, decimal 80. 308, decimal Romeo Bravo Oscar. Controle, Salvador, Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Romeo Bravo Oscar, contato radar, sube e mantenha nível de voo 430 via saída Arbor. Sube e mantém 430 via Arbor, Romeo Bravo Oscar. Controle Salvador, voo 1621, cruzando 240 para 160 restrito. Assistência à informação, Juliette. 1621, SQN identificação dessa via, chegada Bonf, até 4 mil pés, ajuste de altímetro no 021. 4 mil pés na Bonf, 1021 na ajuste, voo 1621. Precisa executar o IFC da 10. Voo 1621, prossiga via chegada Bonf. E aguardando a autorização para final ILS WIST de Ana 3859, decalado aos 37, chame controle Salvador em 120, decimal 80. 38597, bom dia. Controle Salvador, Ana 3859, passando no 1710 Árvore. 3859, contato radar, suba via Árvore, nível de voo 360. Via Árvore para 360, Ana 3859. Voa, tráfego 10 horas, 20 milhas, rumo norte, 1 ATR 72, cruzando o nível 105, em descida para 3 mil. Bravo, perfeito. Aracaju, 190, nível autorizado via 1677, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Conde. 1208, controle, acione 0277 no transponder. Autorizaria, por gentileza, nível 130, 90 a gente não vai conseguir alcançar. 130? Afirmo. Gente, agora instante. E aí, obrigado. Passa pro 200 Salgado. Salvador, 1021. 1021, obrigado. Foi Alessa. Telefa, 3859. 3663, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, 3663. 677, decolando da 10, saída Conde. Controle de saída 208 e o transponder 0277, azul 2710. Correto, chame para pushback acionamento, o azul 2710. Chamará quando? Azul 2710. Maduro, Oceano 6250. Oceano 6250, oceano identificação dessa via, chegada Mari, nível de voo 050, altímetro 1021. Desce para o 050, via Mari, Oceano 6250. Então, meu foco Serra Vitor, prossiga. Tem o chamado para pouso, foco Serra Vitor. Criado 1259, ciente, nota a frequência do controle no setor a reportar. Frequência livre para autocoordenação, foco traço Serra Vitor. O controle em Pão Amaral, seu estimado de pouso para o centro de Salvador, sou 648, centro de Guilherme, sou 140. Sou 648, acendo a identificação dessa via chegada a Mari, nível de voo 060. 060 via Mari, 648. Alternativa 128, décima 8. 3859, centro Recife, solicita 18. Pode repetir, 3859, intensidade de 1 para 0. Nitibo, November e Índia, Tango Bravo Oscar. Upload Nitibo, tá 3859. O nome é 21, tem condições de voar Serra Vitor 366? Confirmando, Serra Vitor 366? 21? Afirmativo, voo 621, Serra Vitor 366. Afirmativo, voo 366. Foi Serra Vitor 366, descida para 2500 pés, autorizado sinal ILS, WISP, zona 0. Altímetro em Salvador, 1021. Então tá voando 366. 10 para 2500 com 1021, autorizado o ISC 0, gol no meio do... 2590, estabilizou? LS azul 2590. Agora Torre Salvador 118, decimal 95, azul 2590. 2900, bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 2590. Centro Recife no 260, alternativa no 28, decimal 1. 2660, 6250. Pro, Oceano 6250, pode voar direto do Dunas? Chegada, Oceano 6250, número 3 para aproximação. Até chegada 6250. Azul 2590, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 109. Autorizado pouso Azul 2590. R6250, desça via para 3 mil pés, altímetro permanece no 021, redução de velocidade 2109. 3021, 2109. 3.000, autonomia? 5 horas e 10. Segue via Índia e Alfa no Ponte Fera da 0, Torre 1, 1245, KNH 1021. D21, Sérgio Atalho, Ponte Fera da 0, Sérgio Atalho, Ponte Fera da 0, Sérgio Atalho. Azul 2590, decoração. No solo aos 48, óleo e vracha, me solo Salvador em 121, decimal 10. Óleo e vracha, 121, azul 2590. Azul 2190. 2590, segue Alfa Kilo, Pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, Azul 2190. 4.000 pés, altímetro 0201. Dia 4.000, 1.000, 1.000. 2590, redução de velocidade 1 a 909. 12 horas e 5 milhas, um Boeing 737-800, cruzando 4.000 em descida para 2.000. Salvador, 6310, pronto, bora. Xelém 6311, condição de decolagem imediata? Sim. Sim, Xelém 6311, autorizado a alinhar e decolagem imediato, pista no zero, vento 140 graus, 119. Sim, alinhar e decolagem imediato, Xelém 6311, vou até agilizar aqui para a interseção. Grato. Redução de velocidade 2009. Iniciando redução de 6 dias para 3 dias. Voo 1621, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Mantém. Salvador, muito bom dia, Gol 2065, informação Juliette, Alda São Traço para São Paulo, Guarulhos. Gol 2065, Salvador, Guarulhos, 360 nível autorizado, via peso Luno 0, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica, 1-208 controle, 5070 transponder. Alda Rio 360, Apresador 10, pistão no 0, a primeira curva direita, da El, Lida Motiva, transponder 5070, controle saída 1208, voo 2065. Neto, sempre pushback, acionamento. Trabalhamos. Solo azul 2710 para pushback acionamento, parte 3. Autorizado, chama pro táxi. Chamará. Dando pouso na 1-0, gol na 621. Chalé 63 no 1, decolado ao 5-3, chame controle Salvador em 1-2-0, decimal 8-0. 3-0-8, bom dia. Salvador 3-1-1, bom dia, na... Dael. 3-1-1, bom dia, contato radar, via Dael, divido voo 360. Via Dael 360, 6-3-1-1. 6-2-5-0, estabilizou? Alô, localizador. Teste aproximação, chama agora a Torre Salvador, 1-1-8, ele é sinal na... Torre 18-9-5, Xané 6-2-0. 6-4-8, autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0. Desce e mantenha 2 minutos aí de volta. 2 dias, tomará estabilizado, não tem a bota aqui. Autorizado até a Papá, reporte para ingressar na... para cruzamento da pista. No solo 5-4, ao livrar, chame solo Salvador em 1-2-1, decimal 1-0. 2-1-1-0, ao livrar o gol no 6-2-1. Grato. Torre Oceané 6-2-5-0. Chalé 6-2-5-0, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde, 6-2-5-0. Salvador, gol no 6-2-1. Pegue alfa e chame antes da Juliette. Alfa, onde é da Juliette, o número 1? Chame antes da Juliette, o número 1. Cruzamento da pista no 735, ingresso via Quebec, taxia Mike, chame Solo Salvador em 121, decimal 10 na taxiway Lima. Chalé 6250, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. Eu repouso, Chalé 6250. É 48, chama agora a Torre Salvador, 1-1-8, decimal 95. 18-9. 1-0 acionado para o táxi, estamos com 69 a bordo, 2:50 de autonomia, alterna Salvador. Segue táxi, via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1021. Ok, partiu 3, principal, Índia, ponto de espera 1895, azul 27, 10. É 6250 no solo 57, ao livrar, chame solo Salvador em 121, decimal 10. Ele vai chamar o 210 ao livrar. Direção na Lima para o passe 3. Leste Bravo Delta prossegue até o passe 3, direto Bravo Delta. Autorizado até o passe 3, direto Bravo Delta. Salve, certo? Na aproximação. Voo 1648, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Salvador, Oxané, 1-0. Número 621, mantenha. Veja da Juliette aguardando para ingresso. Salvador, Oxané, 6250. Oxané, 6250, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Voo 621, mantém antes da Juliette aguardando. Mantendo a Juliette, voo 621. Após o Charlie 402 ingressar no pátio 3, está autorizado o ingresso da Juliette para o Porto 9. Após a via Juliette para o Porto 9, voo número 2. Oi, Salvador, muito bom dia, o azul 2710. Se aproximando do ponto de espera da 10, pronto e aguardando. Perfeito, 0, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 0. Ativo, copia. Salvador Aracaju, 090 nível, via Golf 677, decola da 10, correção, decola da 10, primeira curva à esquerda. 1208 controle, acione 0271 no transponder. Correto? Eu chamei para acionamento e táxi, Juliette Bravo Delta. Para busca de acionamento, gol 2065, portão 10. Roma 648, solo aos 1300, primeira direita, solo 219. 219. Passa a parqueamento da nave da companhia, está autorizado com o desarmamento. Rodou, bom dia, gol no 648, segurou, taxa alfa. No 648, segue alfa, chame antes da Juliette. Segue alfa, vai chamar antes da Juliette, gol no 648. 2127-10. Chame 5 minutos. Pode confirmar 3-1? 25 decimal 1, primária, secundária, 133 decimal 25. Você é 13325, onde é? Salvador, bom dia. O Azul 2770. 2770 para Porto Seguro. Aguarde cópia. É, está aguardando o cópia, Azul 2770. Tem a informação para direita. Decolou 02, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 2710, decolar, se escuta. Azul 2710, contato radar, sua via fonte, 60. Para o taxi-gol, 2065, CVB de 167, autonomia 4 horas 19, Alcena Campinas. Segue táxi até o través do gate 06, o gol 2065. Até o través do gate 06, gol 2065. Obrigado, azul 2710. Solo 648, só confirmar a posição, por favor. 648, 01. 01, obrigado.